Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu queria que o evento durasse 10 dias no mínimo, que eu poderia falar com todo mundo. Poxa, gente, hein, pra 10 dias. E eu já comecei com palavrão, comecei bem. Eu já bipo tudo. Aqui é a Jéssica e eu queria comer todas as minhas refeições no Piero. Por quê? Porque eu não. Porque, tipo assim, meu Deus, que delícia. Que restaurante maravilhoso. O que você comeu lá de bom, então? Comi uma parmegiana no sábado. E aí, no domingo, a gente voltou. Eu voltei, né? Pra fazer uma despedida, assim, com um macarrão ao molho Hulk. Beer. Aqui é o Lucas Irra, então. E aproveitando também, eu quero mais dias, mas só pra ficar jogando todos os jogos daquelas mesas lá. Faltou tempo pra jogar. Cara, eu queria jogar muita coisa e não tive tempo pra nada, cara. Sim. Agora... É complicado, né? A gente vai falar sobre isso, mas... É, aqui ficou fácil de saber quem é o networking, quem é o conteúdo e quem come tudo. Acho justo. Bom, galera, começamos aqui mais uma edição do nosso podcast. E dessa vez para falar sobre a nossa participação, nossa presença lá no Diversão Offline em São Paulo, um evento muito maneiro. E a gente vai falar um pouco mais depois da musiquinha. A gente começa falando sobre o evento no geral, olha só, aproveitando a pauta ali que tá escrito dessa maneira, mas... E é uma primeira vez de todos nós que a gente vai num evento que é exclusivo de board game. Eu acho que o impacto de um evento como esse é muito legal, tanto pra nós, assim, como criadores de conteúdo, mas também pra gente conhecer o mercado, né? Sim. Pois é, como a gente tá localizado fora do eixo Rio-São Paulo, né, fica um pouco difícil de ver pessoalmente quanto esse hobby é valioso e quantas pessoas que consomem, enfim, frequentam. Em São Paulo a gente meio que foi impactado, assim, né? Tipo, meu Deus, pessoas reais estão jogando board games reais e, enfim, foi bem legal. Cara, o que eu curti do evento foi que nem o André comentou, ele é um foco, que a gente aqui não tem esse evento em Curitiba focado pro board game. Então, você tendo ali o foco é muito interessante, porque você tá na mesma vibe que todo mundo. E o outro ponto, cara, que pessoal, gente boa, não teve um ali que eu não conversei, que, cara, queria manter mais ainda a conversa. Isso, pra mim, foi um ponto muito, muito benéfico, gostoso e tudo mais do evento. É uma questão saudável, né? De você ter uma comunidade que se respeita e que todo mundo bate papo, todo mundo tem como contribuir, seja criando laços de amizades ou até mesmo falando sobre jogos, falando sobre conteúdos no futuro. Eu acho isso também um aspecto bem legal da feira. Sim, você vê ali como pessoalmente se quebra esse estigma da concorrência de conteúdo, porque a galera toda tá contribuindo um com o outro, um tá Sim. invadindo ali o canal do outro pra dar pitaco. É muito legal isso aí, você presenciar mesmo. E é conteúdo desde a galera que é topper, assim, de linha, digamos assim, brincando. Topper mas de linha. Fazendo conteúdo já desde muito tempo, mas também galera nova, né? Fazendo conteúdo pela primeira vez e sendo incentivado, assim, eu acho que foi um aspecto bem positivo da feira também. O evento em si, vamos explicar, né? A galera talvez não conheça o Diversão Offline, que eu acho que eu duvido, né? Se você tá assistindo um podcast de board game, no Brasil não tem como não ter falado a respeito do Diversão Offline, que é um evento que pela primeira vez esteve em São Paulo, né? Nesses últimos dias 10 e 11 de março, mas ele já ocorria anteriormente no Rio de Janeiro, nas edições de 2016 e 2017, e que foram edições bem legais, especialmente a de 2017, onde anunciaram muitas coisas, Toilette Imperium, quarta edição e outros jogos, assim, que vale a pena também citar. A gente tem que falar, assim, também como que foi a organização do evento, né? Você chegava no evento, o que você via, né? Via um evento bem estruturado, Sim. uma organização bem legal de passear no evento. O local foi muito bem Sim. planejado, não tive problemas com o calor de São Paulo. É. Tinha ali ó, o ar-condicionado aqui. Meu, era prazeroso você estar ali dentro, Sim, além de ter os board games, porque São Paulo é quente. Não, e também assim, vou fazer um exemplo com a Brasil Game Show, né? Que tem os stands de várias editoras, as grandes, Microsoft, Sony, mas tem aquelas indies, assim, que fica escondido, que você não acha nem ferrando. E eu acho que nessa feira ela foi bem disposta aos stands de todo mundo. Todo mundo tinha visibilidade, não tinha ninguém escondido, assim, sabe? Sim. Que você não encontrava, não conseguia ter acesso. Foi bem legal porque tinha as editoras participantes lá, a Galápagos com painel de palestras, né, que ela não teve necessariamente um estande, mas teve toda a parte de palestras fornecida por eles, tinha a parte da Catarse com protótipos, tinha a Geeks and Orcs, tinha a Redbox, tinha muitas outras editoras, assim, eu não vou citar todas aqui, mas vale a pena, na verdade, citar todas, assim. Vamos lá, então, quero ver. Tinha a Redbox na entrada, do lado da Redbox já tinha a Dijun Jogos com a Potato Cat. Isso. Do lado da Potato Cat tinha New Order. Do lado da New Order tinha Bucaneiros, que do lado tinha Paper Games. Isso. Aí tinha o pessoal da Ace Studios, com a Ludens Spirits. Do lado tinha Ludofy, tinha a loja do pessoal Game da Game Vault. Aí do outro lado tinha a Flipplay, tinha o Geeks and Orcs, área de protótipo da Catarse. Do lado tinha o pessoal da Retropunk, tinha a Redbox, né, com jogos mais de entrada mesmo. Eles fizeram essa pegadinha, né, de ser na entrada e jogos assim mais familiares, mais infantis, assim, achei bem legal também. A Mandala com stand gigantesco, assim como a Meeple BR e a Conclave também tiveram stands assim que tava cheio toda hora, sim, muita gente jogando, que foi bem interessante assim pra você ver como, por exemplo, pra nós, a gente não tinha contato com essa galera, né, de ver os jogos rodando ali na mesa, lançamentos no Brasil ali na hora, a galera jogando e podendo testar, conversar com a galera das editoras, eu acho que também foi bem massa. Bom, a gente tem que falar também que é um evento de jogos. Nós tivemos a oportunidade de jogar algumas coisas. Eu joguei bem menos do que eu queria. Tinha muita coisa e eu queria jogar tudo. Quem não queria, né? Sim. Tá, mas até difícil arranjar a mesa lá, né? Não, e pois sempre, é, por exemplo, algumas editoras mal tinham espaço pra você tempo, assim, porque você já sentava, já tinha outra pessoa já querendo jogar na sequência. Sim. Por exemplo, a Jéssica teve na área de protótipos, jogou um jogo bem legal, né? Isso, enquanto o Zabza saiu correndo pra procurar o carregador da câmera, eu e o Fábio, irmão do que tava acompanhando a gente sentou ali pra jogar o Soberano, que foi dica do Leandro. Um beijo pra você, Leandro. Um beijo, Leandro. Foi um jogo muito legal, tipo, ele é um card game com deck building focado em montar uma rede de influências. Só que essa rede de influências, ela é temporária. Então, uhum, assim que você queima ali, teoricamente, alguém que você conseguiu puxar pro seu deck, pra sua rede, essa pessoa vai embora. Sim. Então, ele é um jogo de altos e baixos. Em alguns momentos, seu deck vai estar muito forte, com uma influência muito alta pra conseguir conquistar, né, lá os mercadores, o clero e tal. E depois ela vai estar muito fraca, porque você já gastou todo mundo que você tinha. Você já queimou todos os políticos ali e personalidades que você podia. Um que eu joguei foi do próprio Rodrigo Rego, que é o Dead in Breakfast. Eu joguei com o Fábio também. O Fábio jogou mais que a gente. Foi. Tava todo jogo. Sim. Mas é um jogo bem legal, assim, de você construir um hotel assombrado num grid 5x5. E ele tem um lance bem legal, assim, que você tem que construir cada peça que você tem, ele encaixa o vertical horizontalmente, duas janelas desse hotel. E sempre que você fecha um andar do hotel, que são cinco espaços preenchidos, você pode adquirir um hóspede. E esse hóspede, ele tem medos. Por exemplo, se você tem várias janelas com aranha ali, você tenta pegar um hóspede lá que tá aberto, que vai ter medo de aranha. Então vai fazer maior pontuação por aranhas naquela linha. A ideia é tipo que os hóspedes fiquem cagando de medo no seu isso hotel. A ideia é justamente essa. Genial. É você ter os hóspedes se assustando cada vez mais. Não necessariamente quando você fecha aquela linha que você tem que colocar o hóspede naquela linha. Você coloca onde você quiser, onde vai fazer maior pontuação. Então, existe um lance bem legal assim. Outro lance também que é fator de você querer a peça boa pra você, mas você querer atrapalhar sua amiguinha, que as peças no meio, elas são sorteadas assim. Elas ficam dispostas assim num círculo e você pega da posição 1 ou 3 das próximas peças. Mas você pode pegar uma peça que pode atrapalhar seu amiguinho, entendeu? E não é só essa questão também de você ter os hóspedes assustados. Você também tem uma era assim que você vai crescendo como se fosse um espinho, assim, uma era venenosa, que você vai crescendo na parede do seu hotel, que você vai, desde o começo ali, você sabe quais flores vão te dar bônus. Então você tenta sempre também dar continuidade pra aquela era que vão te dar flores de maiores pontuações pra você. Então é um jogo bem assim, pra quem gosta de King Domino, ele tem um aspecto um pouco mais até mais estratégico, mas assim, eu acho que é bem essa pegada, bem interessante. Ira, você como foi de jogatinas? Bem, sábado não deu pra jogar porque eu fui um pouco mais tarde, mas domingo, emendei ali também com o meu irmão, já que ele tava livre ali, emendei um Caruba da Conclave lá, que tava, que nem eu falei, tava difícil pegar mesa, na hora que eu vi que vagou, a gente já foi lá correndo pegar uma mesa. E o Caruba, ele vai ter, o objetivo é, você vai ter 4 exploradores, cada explorador vai ter uma cor, e eles vão ter que chegar no seu respectivo templo, do outro lado. Então você vai estar numa ilha, vamos colocar assim, e esses exploradores vão ter que começar a cortar o mato dessa ilha pra chegar no seu templo. Como que é feito isso? Vai ter os caminhos que são selecionados de 1 até 36, se eu não me engano, numerados, né, de 1 até 36. Eles são encruzilhadas, curva, reta, vertical, horizontal, porque você não pode, né, virar o teu tile ali, ele sempre tem que estar com o número legível. Um dos jogadores, eles vão estar com esses tiles virados pra baixo e vai fazer uma seleção aleatória. O pessoal fala que tem um aspecto de bingo esse jogo. Exatamente, porque nessa hora, você vai selecionar um tile e vai gritar pra todo mundo, 22, daí todo mundo vai pegar esse tile 22 e vai ter que colocar no teu tabuleiro ali pra começar a formar o teu caminho. Sim. Pra você começar a levar o teu explorador até teu templo. Esses tiles vão ter pedras pra ser pegas ali pra fazer pontuação e ganha aquele que conseguir ou chegar no todos os templos, daí ele dá o trigger do final do jogo e acaba, ou ser sorteado todos os tiles. Esse que é o jogo é extremamente simples, é bem rápido e ele é dinâmico nessa parte de você construir o melhor caminho mais rápido que os outros pra poder movimentar os teus exploradores até os templos. Esse jogo, assim, ele é tem uma característica de ser um jogo de entrada, né? Uhum. Porque ele é bem simples, praticamente você vai montando esse quebra-cabeça pra você alcançar os templos ou pegar as peças, as pedras ali. E ele foi lançado recentemente, não necessariamente na feira, mas já o pessoal já começou a falar bastante sobre esse jogo aí. Eu achei muito interessante. Outro jogo que eu tive contato, na verdade, muitos de nós tivemos contato, foi o Melvin vs. Kronk. Isso, né? Da Geeks muito... and Orcs lá, a gente jogou, teve oportunidade de jogar com o Renato lá, o Renato Simões, que é o designer do jogo. É um jogo de destreza, agilidade, cara, bem divertido, assim, que o lance é que é um jogo que você vai dar tapa na mesa pra tentar pegar o máximo de gemas possíveis, assim. Eu achei o apelo dele muito legal. Ele pega tanto a galera muito competitiva, mas também pega muito o público infantil, assim. Eu achei a sacada do jogo, assim, simples. É um jogo que você leva no bolso, você coloca ali na mesa e você joga facilmente. Eu só quero colocar uma observação aqui, tira e seus anéis. Tira os anéis. Dói. Porque tapa com o anel na mão dos outros. E o Thiago Domingues mesmo, um dos nossos padrinhos, ele disse que tava jogando com a noiva dele, acho que a esposa dele no caso, que ela bateu tão forte, quebrou unha e continuou jogando. Porque ele falou assim, ela gostou tanto do jogo que quebrou unha. Porque normalmente quando ela quebra unha, ela fica brava e sai do jogo. Então o jogo foi bem legal. O stand lá, a gente teve a oportunidade de jogar piratas. A gente ficou no domingo, né, ensinando pra galera lá durante um intervalo. Eu ensinei loot pra um casal e mais um outro rapaz lá, foi muito divertido. Acho que a Jéssica e o Fábio jogaram piratas com as crianças lá, né? Sim, piratas com um menino lá, que foi bem legal. Sim. Uhum. Acho que o Ira também bateu um papo com a galera também do stand, né? Uhum. E outro jogo também a gente tem que falar é o Indian Summer, né? Sim. Pela Ludofy ali, que eles estavam, tinha duas mesas lá mostrando, e é um jogo bem... É, um lançamento na feira. É um lançamento, né? Sim. Bem interessante, devia comentar. Ele é um jogo, assim, bem de quebra-cabeça, né? Realmente, porque você monta as peças e você vai tentando otimizar maiores pontos, assim. E ele tem essa pegada de você tentar coletar o máximo de tokens possíveis pra você fazer os lances de você encaixar os animaizinhos na floresta ali que você isso vai... Isso, é, porque eu lembro que acho que você tá em um parque, né, e tem que começar a coletar, vamos dizer, as relíquias, que seria ali, fruta... Isso, os tesourinhos. Os tesourinhos. Fruta, pena, cogumelo isso. Pra... E nozes. Isso. Daí, como que você vai fazendo? Você vai ter o teu tabuleiro, que vai ter as pecinhas que você vai ter que retirar, só que pra você retirar essas pecinhas, você vai ter que colocar formas geométricas ali, que você vai começar a encaixar, e essas formas vão ter buracos, onde vai começar a aparecer essas relíquias que eu vou colocar aqui entre aspas. E só que tem um problema, se você não tem uma boa, posso dizer, uma boa geometria ali, uma boa visão geométrica, esquece que você vai completar certo o negócio, porque essa é hora, complicado. Essa hora que entra aquele todo treinamento que você fez no inventário do Resident Evil, tá ligado? Que você tinha que colocar as armas assim, colocar... Sim, peraí. Isso. E a gente jogando a primeira vez ali não sabia direito... É porque muita informação, né? Porque assim, ele realmente é um brain burn, assim, que você começa... Peraí. Eu não diria um brain burn. Ele é um jogo fácil, simples. Só que a hora que você joga, se você tá com uma expectativa baixa ali, ele acaba cedendo. Que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente imaginava um jogo bem simples, até demais, eu acho. Como é o King Domino, por exemplo. É um jogo bem simples, ele não tem ali uma complexidade. Esse ele já tem a complexidade de você ter que sacrificar algumas relíquias ali pra pegar outras. Isso. E ali você tem que saber medir o que é mais prioridade, o que não é. Você tem que ter uma visão no jogo dos seus amigos também, pra saber o que eles estão fazendo. Até porque cada uma dessas quatro relíquias te dá um poder especial pra poder usar durante o jogo. Algumas você pode pegar a peça do amiguinho pra colocar no seu tabuleiro. Então ele tem essa parte um pouco mais competitiva, assim. É um Tetris, né? Um tabuleiro muito... É. Essa parte é bem legal. E é bacana que ele é um até quatro jogadores. Então se você quer ali praticar, é bacana, você pode jogar sozinho ali pra otimizar, pra você aprender mais. Então é um jogo pra solo, eu acho que bem interessante ali. Sim, sim, ele tem esse apelo, né? Como no sábado foi difícil pra gente jogar, eu e a Jéssica, a gente acabou saindo com o pessoal depois sim, do restaurante, é que a gente, o Ira também tava lá, mas a gente foi pra Play Easy e a gente jogou o Lorenzo e Magnífico, né? Jogamos mais ou menos, né? Porque a gente já tava destruído já. tava, tipo, no 1% da bateria ali do cérebro. Mas é um jogo muito legal, cara. É um jogo, assim, que me surpreendeu. A forma que você usa os dados, que todo mundo contribui, né? E você usa os trabalhadores e... Sim, ele é um todo jogo... mundo compartilha os dados, né? O que já é diferente, por exemplo, do que era o Marco Polo. E o convite, obviamente, veio dos nossos queridos amigos e padrinhos, né? Que é o Luiz Paulo e o Leandro Nunes, que foi muito legal. A gente foi lá, eles levaram. A gente foi batendo papo com eles, com o Fel Barros no caminho, assim. Foi bem legal, cara. Porque, como a gente falou, né? O evento em si não foi só a questão dos jogos e a novidades, mas também foi questão desse contato humano com muita gente que a gente só conversa online, né? A gente já é amigo online, mas a gente fortaleceu a amizade também ali, né? E foi engraçado que, apesar do evento ser em São Paulo, as pessoas que a gente mais conversou são do Rio de Janeiro, sim, né? Sim, sim. E eu ainda tô devendo ainda uma cerveja pro João lá. Então, próximo encontro aí, João, quando a gente estiver junto, vou ter que pagar uma cerveja pra você aí. Pode cobrar. Me cobrem, aí. Exatamente. Olha aí, promessa é dívida, hein? E pra finalizar o dia de domingo, né, já que todo mundo tava morto já ali, por que não sentar e fazer mais uma jogatina no final do dia naquela uma pois hora? Pois é, abriu uma mesa de Ultimate Warriors ali, isso. A gente aproveitou a oportunidade. Jogo da Conclave, né? Isso. E a gente ali, então, começou a interagir com o Ultimate Warrior no sentido de vamos tretar um pouco ali, vamos ter um combate ali no... fechar o dia na treta. E o jogo me surpreendeu, cara. Eu fui com... Ah, o que é esse jogo? Um jogo aqui, né? De arena, né? O jogo parece meio infantil, né? Meio focado ele pra criança. Ele tem um apelo da arte, né? Ele é mais, assim, visual e tal. Mas o que eu gostei dele, assim, que ele... É um jogo de 2 a 8 jogadores. Então, sim, imagine 8 jogadores, cara. Essa a é muita gente treta. Jogou em 3 pessoas, né? E é um cada jogo... um controlando 2 guerreiros. Sim. E é um jogo que você usa ação programada. Ou seja, você escolhe uma carta e todo mundo revela conforme a ordem de prioridade, né? De a gente iniciativa. Vai lá de iniciativa ali. E você vai fazendo ações. Então, você tem que pensar que aquele jogador não vai estar naquele momento onde você quer atacar. Então, acho que o mais legal dele é assim, que quando você bate em alguém, né, no adversário, você rouba um coração dele que você vira como um ponto de vitória. Sim. Então, é bem diretamente. Opa, o cara tá com pouca vida ali, vou focar é nele. Ele é total focado na porradaria. Essa sim, é a ideia do jogo. Isso, ele é a arena pequenininha. Vai ter, acho que 6 ou 7 territórios. Cada um vai estar ocupando no início ali um território e você vai ter que ou atacar de longe, dependendo da carta que você escolheu, ou andar e atacar de perto. E vai ter ainda as suas habilidades especiais ali, teus ults, né? Isso. Pra você dar ali e atacar com mais poder. E, cara, o jogo muito bacana pra chamar a galera assim, jogar, porque é rápido, divertido, você xinga o teu amigo. Sim. Eu tô muito impressionado com esse jogo, porque eu achei o apelo dele muito bom e, enfim, cara, é um jogaço. Ele é um jogo legal, especialmente porque você consegue integrar todo mundo, né? Sim. Ele lembra bastante o King Tokyo nesse aspecto, que ele é um jogo de monstros, digamos, né? Que são ali os guerreiros também. E você consegue tanto jogar entre a galera, quanto jogar com crianças, por exemplo. Ele é um jogo bem legal pra todos os grupos, assim. Eu havia comentado a respeito do espaço que a Galápagos reservou lá, onde ela tinha a vitrine dos jogos que ela vai lançar e jogos que já havia sido previamente anunciados. E tiveram várias palestras lá, tanto pro público de board game, que foi a Maria, até mesmo pra RPG. Teve palestras internacionais lá, onde teve a presença do Eric Lang. Eu acho que vocês dois podem falar mais sobre essa palestra, porque foi uma palestra interessante, né? A do Eric Lang foi bem no momento que eu cheguei no evento, então já cheguei e, nossa, tem preparado. Que ir na palestra do Eric Lang, que eu não posso perder, né? Uma que eu queria assistir ao Eric Lang falando ali, expondo suas opiniões. E outro que eu precisava pegar um autógrafo pro Alexandre, senão ele ia me matar, né? O maior vício do Eric Lang, eu não ia conseguir pegar um autógrafo lá pro Blood Rage dele. Então, começando ali pra parte da palestra. Primeiramente, o cara é gente finíssima, o cara é muito divertido e ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande, que ele até falou que acho que desenvolve há 25 anos essa parte de game design. Então, cara, a opinião dele conta muito na hora que ele fala. Isso é muito bacana. E aí ele comentou ali das influências que ele teve com TVs de filmes, a influência que ele teve da cultura pop com o World of Warcraft também. Sim. Onde temos o For the Horde. Fala For the Horde lá. Ele comenta, né, que a base dele é Dungeons and Dragons, segunda edição de Dungeons and Dragons e World of Warcraft. Ele diz que essa é a base dele pra criar tudo na vida. Cara, pra mim já ganhou muitos pontos. Não só como game designer, mas ele como pessoa assim, muito queridíssimo. A gente teve a oportunidade depois de pegar o autógrafo e você conversar um pouco com ele. Isso. Lá, né? falei que o Xander era francês ainda. Eu e a Jéssica, a gente teve também a oportunidade de ver a palestra do Christoph Boehlinger, que é o designer do Four Gods, do Arquipélago, e também o cara é muito legal, cara. Ele fala muito português. É, pois é, ele contou que ele vem pro Brasil já desde 2013 pra participar nesse meio de criação de board games e tal, e ele viu mesmo o Brasil crescer nesse mercado, e ele fez nessa palestra, né, o comparativo do mercado brasileiro ao mercado europeu, que é de onde ele vem, né. E ele fala como é interessante ver o Brasil tá passando agora pela mesma coisa que a França passou há 10 anos atrás nesse mercado. 10 anos atrás? Então, um pouquinho defasado. Inclusive, ele deu um teaser pra galera, né, contando sobre a biblioteca de board games que existe lá na França. Sim. Né? São o quê? Mais de 30 mil. 30 mil. Caraca, não, é que, sério? Teve um lance. Sim. É que assim, ele até falou na palestra que teve um cara assim que era muito colecionador. Acho que o cara antes de morrer ele vendeu a coleção dele. Que de 11 mil jogos. 11 mil ou 15? 100 mil? Ah, sei lá. Não, era uma coisa assim. Meu. Aí, o que a biblioteca fez? Jogos. Foi lá e comprou pra fazer a biblioteca lúdica de Paris lá. Enfim, cara, foi muito da hora ele falar sobre isso. Incrível. Não, e ele falou também não só disso, eu até tive a oportunidade de perguntar algumas coisas, de abrir o microfone lá pra perguntar sobre como que é o incentivo do governo, ele falou sobre isso lá também. Cara, ele é muito legal. Eu acho que das duas palestras internacionais, a gente tem que destacar também o tradutor, né? Que o rapaz lá. Que ele é da Verdente, ele é Verdente Geek, né? Ele manda muito bem, tem um canal de YouTube, mas ele é muito... Ele entrou nas piadas dos dois palestrantes lá. Verdade. Na palestra do Eric Lang, eu acho que ele até fez parte da palestra. Isso. Né? Ele não ficou só de tradutor, ele ficou ali como outra pessoa sendo... Cara, foram palestras muito boas pra ser assistidas. Cara, o tempo até foi curto ali pra conversa que tava tendo. Eu queria ter assistido mais palestras, mas tinha falado tanta gente, tinha que falar um cara, infelizmente. Não dava, né? Mas a gente pode encerrar esse podcast talvez com a maior, né? Pelo menos a mais aguardada por mim. Não, por todos. Por todos ali, né? Que foi a questão da cerimônia de entrega do prêmio Ludopedia 2017, onde eles, ao longo do ano passado, praticamente no mês de fevereiro, fez a votação popular, a votação do júri, dos melhores jogos e criadores de conteúdo, e foi muito legal. Primeiramente, né, a gente tem que falar, obviamente, do pessoal do Ludopedia, que é um pessoal querido, assim, eu já tinha conversado com o Emerson na gravação do podcast do Ficha Jogador com ele, eu sou muito fã do Ludocast, que não existe mais, eu escutei várias vezes o mesmo podcast, porque eu adoro... Hashtag volta Ludocast. Exatamente. E a gente teve a oportunidade de conversar com eles antes da premiação, depois da premiação, o Ir até fez uma parte de um vídeo lá que a gente vai lançar, sim, conversando com eles, e eles são incríveis, cara, são bem legais. Uhum. E essa cerimônia foi uma cerimônia bem interessante, porque teve a entrega dos prêmios e as editoras e até mesmo os designers estavam lá e foi muito legal. Eu acho que vale a pena destacar os jogos do ano, né? Teve, no prêmio Ludopedia, teve três categorias, as categorias de jogos expert, jogos de família e jogos infantis. No caso do jogo infantil, na categoria de design nacional foi a Belo Jardim da Mitra, Oficina de Criação, e o Animal Up Animal da Conclave levou o voto popular e voto normal. O Kindomino levou o voto popular e o voto dos jurados, né? No design nacional, quem levou foi o Dwarf's Fall, do Luiz Bruet, lá com a Mandala Jogos. No caso do jogo expert, quem levou o voto popular foi o Terraform Mars, e quem levou o voto do júri foi o Great Western Trail. E no caso do design nacional, quem levou foi o Reinos de Drunagor. E teve a premiação, obviamente, das mídias, né? Na mídia escrita, quem levou foi o Tábula Quadrada, lá de Maringá. Na mídia de audiovisual, quem levou foi o pessoal do Covil, de jogos. E na mídia de podcast, quem levou foi o pessoal do Covil de jogos. E a gente deixa o parabéns aqui, obviamente, como a gente falou, né? Todo mundo ali fez um trabalho incrível. O pessoal ficou lá falando, porque o jogadinho, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas... Eu tenho que agradecer muito o que o pessoal do Covil falou lá no palco pra nós, ali do Jogatina. Sim, assim, foi muito obrigado. Foi muito, assim, receptivo, muito gratificante ouvir o que eles falaram lá no palco. E eu quero participar, obviamente, mais, fazendo mais conteúdo pra cada vez crescer e tá entre essa galera que faz um conteúdo muito legal, cara. E temos que agradecer também a todos que votaram na gente aí. Sim. Que estão nos acompanhando já há 2 anos, ou que o pessoal que também tá acompanhando há curto espaço de tempo, porque são por vocês que a gente tá aí crescendo e querendo sempre tá evoluindo. Sempre. Vocês não teríamos o objetivo que é estar fazendo podcast e vídeos. Uhum. Eu queria fazer um adendo aqui, que ontem a gente bateu R$400 no Padrim, nossa primeira meta. Uhul! Yes! Manter obrigado, todos galera. Os projetos, aproveitando, né, esse hype do evento, a gente conseguiu conhecer todo mundo pessoalmente, foi muito legal. Sejam bem-vindos, novos padrinhos. Sim. Temos muitas coisas legais por vir. Não só isso, cara, eu acho que vale a pena a gente citar que, assim, o Ira e a Jéssica, talvez por conta de agenda, não fizeram fizeram tantos vídeos. Então acaba que muito da cara do Jogatina BG acabou ficando comigo. Então muita gente me reconheceu. Passava assim... você foi tietado pelo Diogo Braga, cara. Foi engraçado isso. 1,92m de gostosura é pra pouco, né? É difícil errar ele, esse gatoso aí, ó. Todo mundo assim... Caraca, você é alto, hein? Ficou repercutindo uns 10 dias. Meu Deus, os ovos devem ter muito alto. Eu acho que foi engraçado. Mas, em geral, assim... Tanto tudo que teve no evento foi muito legal. O público do evento, o público que conhece o Jogatina, assim... Cara, é muito legal ver que a gente tem esse público que é cativo, que gosta do que a gente faz. E a gente faz as coisas cada vez... Agora a gente faz com mais vontade, sabe? Isso. Que é muito legal ver, assim... Caraca, você gosta do nosso conteúdo? Eu até, assim, eu até fiz a brincadeira do pessoal, assim, de... Por exemplo, eu falei com o Marcos, falei com o Diego, falei com um monte de gente, assim... Que vinha, usa você, usa você, tá? Aí eu perguntava assim, qual que é o seu nome, cara? Porque depois, se eu tiver que lembrar e falar seu nome, que no caso eu esqueci, olha só. Mas foi muita gente que eu queria falar, perguntar assim, não só, falar, ó, você é assim, você é tal pessoa, só, e você não fala quem que é você, né? Quando você for conversar comigo, com a Jéssica, com o Ira, em futuras edições, em futuros momentos, assim, fala quem você é pra gente poder falar aqui, exato, cara, que é muito legal a gente ter esse conteúdo humano. Só a memória é fraca, tá? Mas eu a gente sei. Tenta. É, foi engraçado, porque a hora que o Zavza saiu pra procurar, né, a bateria da câmera e tal. Eu e o Fábio ficamos meio perdidos, assim. A gente não reconhecia ninguém. Ele, especialmente, porque ele nem é do meio, né? Mas eu tava tipo, meu Deus, e agora o que que eu faço? Não conheço ninguém. E aí apareceu o Leandro, que é um amor de pessoa. E tipo, ah, vamos tal, vamos falar com fulano. E aí apresentou o pessoal pra mim. E, nossa, foi super legal. Sim. Não, e também, cara, nem vou contar, né? Porque foi um evento assim que meu corpo desistiu também. Eu sofri com ansiedade e me atacou a pressão alta no sábado. Fraco. É, e no domingo, obviamente, meu estômago zoou. Eu passei muito tempo zoado em algum lugar. Mas, cara... Não jogando Indian Summer. Não, cara, eu fui jogar Indian Summer. Aí eu, galera, vou ter que sair. Vou jogar de novo. Galera, vou ter que sair. Aí... Acontece, né, cara? Mas assim, gente, muito, muito obrigado. E, obviamente, eu quero dar parabéns pra organização do evento, que também, sim, obviamente, eles, sim, têm que ser citados aqui. Continue, por favor. Venha pra outros estados, né? Venha aqui pro sul, venha pra... Com certeza. Cara, a gente tem que terminar esse podcast, obviamente, falando o seguinte. Muito obrigado. E a gente tem que agradecer, obviamente, aqui o nosso padrinho Leandro Nunes, que a gente teve a oportunidade de conhecer no evento Diversão Offline, mas que também contribui com o Jogatina BG através da nossa campanha no Padrim, lá no padrim.com.br/jogatinabg, onde ele é um padrinho lá, ele mais várias outras pessoas contribuem para que o projeto Jogatina BG continue existindo. Então, Leandro, muito obrigado de coração, você é uma pessoa incrível. Então, galera, é isso. Ah, e de nada pela indicação da cantina. Sim. Leandro foi um que eu indiquei, o Piero, que agora que vocês querem saber, né, o que, que eu falei na minha apresentação, uma cantina que tem ali perto. Lá. E logo no primeiro dia ele perguntou, onde vocês vão almoçar? Eu falei, ah, vou nessa cantina Piero, que o pessoal aqui de São Paulo indicou e tal, e aí ele foi almoçar. Almoçou de novo, jantou e depois ele voltou pro Rio de Janeiro. Também quero fazer um agradecimento pro Leandro por ele ter apresentado o Alexandre lá, o organizador, pra gente combater um papo. Leandro é network man, cara. Leandro é tipo a aranha da rede de networking dos board games. Exato. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Até o próximo turno. Falou. Até mais.